pacote aqui para seguro, vamos falar Porto Seguro, que é um destino até econômico, sabe? Tem pacotes a partir de R$840, sabe? E, mas assim, com saída específica, tá? Então a gente não pode, você hoje quer um pacote para daqui um mês, não se consegue nesse preço. De avião, passagem aérea, 7 noites de hospedagem, com traslado, aeroporto, hotel, aeroporto, city tour. Claro, o hotel categoria simples, sabe? Não é nada hotel luxuoso, sabe? Um hotel tipo 3 estrelas. Cada pacote, se for criança, a criança tem uma tarifa diferenciada. Criança até menos de 12 anos, ela não paga no hotel. Mas ela paga no aéreo, sabe? Então tem tarifas diferenciadas. Aí tem que fazer cotação, tudo. Para uma viagem lá para o sul. Tipo Gramado? Isso. Com hotel e voo, tudo. A parte aérea, hotel, sai uns 800. Uhum. Depende da época que você vai, né? Sim. Se for baixa temporada, é bem mais barato. Se for a época, né? De alta temporada, dezembro, janeiro, é tudo muito caro. Se você compra com antecedência, você vai pagar um valor, porque são voos fretados, né, pelas operadoras, então acaba saindo mais barato. Mais barato que se você comprar só o aéreo para ir em determinado lugar, né? Então você compra o pacote completo por bem menos valor, né, porque são já voos fretados, já, né, por isso tem que se programar. Na alta temporada, aumenta muito o valor? Aumenta em torno dos 50%, né, Ana? Sim. Vanessa Hartmann, para o Maringá em Dinheiro.